preparar-me para o suicídio, apareceu-me um canídeo. Quando me lambeu meigamente, tinha hálito aguardente. Querida Lácil, és a única que é fácil. Querida Lácil, és a única que é fácil. As raparigas em geral acham-me pouco especial, mas esta bonita pitbull faz-me ver o céu sempre azul. Querida Lácil, és a única que é fácil. Querida Lácil, és a única que é fácil. Miúdas de coração frio, ao passar olhavam de lado, mas quando te vi comoceu, fiquei com a força em o babado. Querida Lácil, és a única que é fácil. Querida Lácil, és a única que é fácil. Patos, hoje vamos pela lua cheia. És a minha menina feia. Querida Lácil, és a única que é fácil. Querida Lácil, és a única que é fácil. Querida Lácil, és a única que é fácil. Querida Lácil, és a única que é fácil. Lácil. Fácil.